Olá. Você acha que o mundo conhece ou já conheceu algum dia a justiça plenamente? A justiça já foi exercida de forma plena neste mundo algum dia? Acho que não, né? Acho que isso não é possível, porque a justiça que é possível e que existe de alguma forma aqui ou ali. A justiça muitas vezes é levada em conta, os homens até se esforçam em muitos casos para serem justos, mas isso não faz com que a sociedade humana alcance a justiça. Ela está sempre entrelaçada, misturada com a injustiça. Isso faz parte do mundo em que nós vivemos. O fato é, como é que nós vamos nos situar diante disso? Como é que nós podemos nos colocar diante de um mundo que não é perfeitamente justo, onde muitas vezes estamos cercados de injustiças? Bom, voltando aqui para a escritura, nós vamos tentar olhar um pouco para isso, uma vez que o texto de hoje remete a esse assunto. Israel, vemos aqui no livro de Isaías que, apesar do vínculo com um Deus que é santo, justo, bom, um Deus com todos os atributos de perfeição, é uma nação, é um povo onde a perversidade predominou. E nós vimos isso na última passagem, onde vemos que eles não aprendem, não têm aprendido. Isaías falava sobre isso, falou sobre isso. Eles não estavam aprendendo, não tinham assimilado as lições. E claro, isso tinha consequências terríveis. Tinha o fato da punição propriamente dita, tinha a corrupção dos laços fraternais, como nós vimos, até a própria guerra civil, conflitos entre as tribos, conflito entre o norte e o sul, enfim, todo tipo de desavença, todo tipo de situação. Bem, nesse contexto, e ainda fechando essa sessão que Isaías está aqui trazendo todas essas advertências, denúncias contra o povo de Israel e dizendo tudo o que acontecer por causa disso, que ele vai trazer novamente o assunto da injustiça, que ele já mencionou aqui e que percebemos que era um ponto central aqui. Era uma das questões que realmente faziam agravar a situação de Israel diante de Deus. A injustiça em Israel era uma questão gritante, uma questão que chamava atenção e que mais uma vez o profeta coloca aqui para nós. Nós vamos entrar, portanto, no capítulo 10 de Isaías. E nós vamos ler aqui dos versículos 1 a 4. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça, os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou. Sua mão continua erguida. Nós temos aqui mais uma vez, então, o confronto da injustiça. A injustiça está sendo confrontada novamente aqui, por meio do profeta. E o primeiro ponto que nós vemos aqui é que Deus não tolera a injustiça dos homens. Nós podemos olhar para o mundo, olhar para a história do mundo e pensar que Deus tolera, pensar que Deus é tolerante em relação à injustiça. Aliás, esse é um dos questionamentos que os incrédulos, os descrentes, aqueles que realmente não têm fé em Deus, eles usam como argumento. Eles dizem: olha só o mundo, olha toda essa injustiça, como que Deus pode tolerar isso? O fato é que Deus não tolera. Ele tem uma cota de permissão para essas coisas, mas tudo haverá, tudo e todos, né, na melhor dizendo, todos haverão de prestar contas diante de Deus por causa disso. É importante, quando nós olhamos para esse texto, entender o papel dos juízes em Israel, os líderes, os anciãos, aqueles homens respeitáveis, encarregados, em primeiro lugar, de aplicar a lei aqui no caso, a lei de Moisés. Essa era a lei, digamos, a lei suprema, a lei magna, a lei superior em Israel. Então, eles deveriam aplicar a lei, deveriam ter um entendimento, conhecer essa lei e aplicá-la aos casos do dia a dia, disputas entre vizinhos, casamentos, casos de roubo, casos de assassinatos, enfim, tudo que houvesse ali deveria ser julgado de acordo com a lei. E isso muitas vezes não requeria qualquer acréscimo, qualquer outra adição, né? Precisava ser adicionado nada, porque a lei já era bastante objetiva, em muitos casos não precisava de nada além disso. Porém, havia sim necessidade de aplicar certos desdobramentos, leis complementares, leis não dadas por Deus diretamente, ou seja, leis que subordinadas à lei de Moisés, a lei que foi entregue por Moisés, bem entendido isso, deveriam então servir a casos mais específicos, alguma situação que não estava totalmente coberta ali, não estava totalmente contemplada na lei maior, na lei de Moisés. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles podiam e deviam sim decretar certos atos baseados naquela situação, mas dentro e de acordo com a lei de Moisés. Não poderia haver uma contradição. É como até hoje nos países nós temos uma constituição, nós temos uma constituição federal, no caso do Brasil, por exemplo, e outros países. E que normalmente essa Constituição ela é guardada, por assim dizer, por um tribunal supremo, um tribunal maior, composto por juízes que então analisam em primeiro lugar a constitucionalidade de certos atos, de certas leis. E claro que no caso, não vamos aqui entrar nos detalhes, mas sabemos que há falhas de todos os lados, nem sempre mal intencionadas, nem sempre movidas por interesses escusos, mas o fato é que há falhas sem dúvida nenhuma. No caso de Israel, certamente os homens estavam sujeitos sujeitos a falhar. Mas o fato é que o importante é que eles fossem fiéis e procurassem ser fiéis ali na aplicação da lei e das leis complementares, em que um juiz julgava um caso ou tomava uma decisão baseado naquilo que ele tinha entendimento. Então ele muitas vezes até criava uma nova lei, vamos dizer assim. E essa lei poderia gerar o que se chama de jurisprudência, ou seja, a aplicação daquela mesma decisão poderia ser utilizada em outros casos. Ou seja, o que um juiz decidiu numa certa região, numa certa situação, numa certa época, poderia ser repetido, reproduzido, servia como base, como parâmetro. Bom, o fato é que a corrupção dos juízes em Israel aconteceu e aconteceu de forma monstruosa, pelo que a gente pode perceber na forma contundente como Isaías coloca a situação aqui. Não só ele, nós sabemos que outros profetas denunciaram essa situação. Nós podemos ver nos registros dos livros históricos como que isso acontecia. Nós podemos ver até na época de Jesus, Jesus mesmo falando de juízes iníquos, de juízes que eram corruptos e denunciando fraudes, esse tipo de coisa. Então, a história toda está permeada, está manchada, né, por essas situações. Então, o que que eles faziam? Eles emitiam decretos contrários ao que a lei superior determinava. É isso que Isaías está se referindo aqui. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores. Ou seja, eles estavam emitindo decretos, estavam tomando decisões que iam contra a lei maior. Caso contrário, se não fosse assim, eles não estariam sendo aqui acusados, não estariam sendo denunciados pelo profeta. E em que ponto isso era mais gritante? No ponto em que eles prejudicavam de modo particular, de modo específico, os mais frágeis da sociedade, como Isaías já mencionou em outros pontos. Nós já falamos sobre isso aqui no livro de Isaías. O caso aqui dos órfãos e das viúvas, que eram os mais frágeis de todos, e havia leis específicas. Dentro da lei de Moisés, havia advertências, havia ordens, havia proibições, com relação a isso. Eles deveriam ser protegidos, eles deveriam ser amparados pela lei. Mas, por motivos escusos, por motivos, como o texto diz, opressores, em que interesses maiores entravam em jogo, essas pessoas eram prejudicadas, eram deixadas de lado. Aqui fala de privar os pobres dos seus direitos e os oprimidos da justiça. Eles eram privados. Aquilo que eles tinham direito era tirado deles. E aqui fala de viúvas como presas, né? As viúvas sendo aqui devoradas, tomado aquilo que é delas. E os órfãos sendo roubados. Ou seja, Isaías não está poupando aqui os termos, né? Ele está falando de roubo, ele está falando de pessoas que praticavam o roubo, eles eram ladrões, roubavam as pessoas com as suas leis, com seus decretos, com as suas decisões. E se eles roubavam de certas pessoas, certamente eles favoreciam outras. E muitas vezes essas outras pessoas eram eles mesmos, os seus amigos, os seus parentes, enfim, é como muitas vezes a gente vê por aí até hoje, né? O fato é que Israel tinha, sim, padrões de justiça que Deus entregou a eles, que Deus bondosamente, de forma privilegiada, eles tinham acesso a padrões que não eram, não vinham da mente humana, não vinham do coração humano, da imaginação humana, tinham vindo diretamente de Deus. Então eram instruções boas, padrões superiores, que foram corrompidos por aqueles que deveriam zelar por esses padrões. As pessoas que eram encarregadas de entender, de aplicar essas leis, e que deveriam, tinham responsabilidade, tinham o dever de usá-las, com muito cuidado, com muito temor, mas não era isso que eles faziam. No mundo, vamos chamar de mundo ocidental, que é a cultura em que nós vivemos, né? Nós vivemos na cultura ocidental. A cultura que vem ali a partir da cultura grega, cultura romana, que foi se expandindo e se moldando para o Ocidente e ao que nós temos hoje. O que nós temos hoje são leis, de um modo geral, estou falando aqui, né, mas leis influenciadas por várias culturas. Você não tem uma lei puramente baseada na lei de Moisés, embora a própria lei de Moisés tenha sim tido influência de Deus, tem a sua mão nisso, né? Deus de alguma forma fez com que as culturas recebessem uma influência, ainda que indireta, parcial, mas recebessem alguma influência boa da lei perfeita, da lei que vem. É a da lei que foi entregue ali para Israel. Mas o fato é que a gente não tem isso em estado puro. Nós temos leis que são mais justas, mas as próprias leis muitas vezes são injustas. Porque as pessoas que elaboram as leis têm os seus interesses, interesses políticos, interesses de A, de B, interesses de corporações, interesses de classes profissionais. Enfim, todos os tipos de interesse, existem os chamados lobbies, que vão lá, influenciar aqueles que elaboram as leis, que é o poder legislativo, no caso. E muitas vezes essas leis elas são apadrinhadas pelos juízes superiores. Enfim, não temos um cenário totalmente ruim, ainda se pune crimes de alguma forma, de alguma forma existe justiça, existe polícia, existem esse tipo de coisas, mas de forma muito imperfeita, de forma mesclada. Uma injustiça aqui, um ato de justiça ali, mas tudo de forma muito, muito, muito insuficiente para aquilo que Deus tem para o ser humano, daquilo que nós não vamos ver, na verdade, neste mundo, aqui nesta vida, não vamos ver isso sendo realizado. E o que importa para nós é que existe o padrão de Jesus. O padrão de Jesus é justiça pela justificação. É o pecador que é injusto, o pecador que é inimigo de Deus, sendo justificado através da obra sacrificial de Jesus na cruz, que cumpriu a justiça de Deus ali, e a justiça sendo cumprida nele, ela é aplicada a nós, e que passamos então a viver como justificados, como pessoas justas diante de Deus. E com pessoas justas, o nosso padrão é o amor. É o amor, como Jesus disse, o maior de todos os mandamentos, né? Amar a Deus com toda a intensidade, com todo o nosso ser, e ao próximo como a nós mesmos, segundo Jesus, cumprindo esses princípios, esses mandamentos, estaremos cumprindo toda a lei. Então, esse é o padrão de Jesus. O que nós temos, além de nesse texto, além do fato de que Deus não tolera a injustiça dos homens, é o fato de que os homens não podem escapar das consequências da sua injustiça. Os homens não podem escapar das consequências. O texto começa já dizendo: ai daqueles. Esses ais que aparecem nas escrituras significam que algo vai acontecer com essas pessoas. Ai deles. Isso não vai ficar assim impune. Existe sim a consequência para esses atos. O castigo era certo. E no caso aqui, o texto volta a mencionar que, de forma muito sutil, mas o fato de que o castigo viria de longe, está se referindo novamente aqui às nações estrangeiras. É por isso que ele fala: o castigo virá de longe, né? A punição viria dessa forma. Foi a forma como Deus estabeleceu, como Deus escolheu, por várias razões que a gente vai entendendo ao ler a profecia. Por que que Deus usa as nações estrangeiras, né? Mas isso vai sendo compreendido ao longo do livro. O fato é que o castigo era certo. O castigo era um castigo sem possibilidade de socorro. Não havia a possibilidade de qualquer ajuda. O versículo 3 fala isso: o que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? E aqui o texto hebraico ele dá a entender que é Deus que está fazendo isso, claramente. Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Atrás de quem? Onde vocês vão buscar ajuda? Vocês vão pedir socorro? Vocês que desampararam as pessoas, vocês que desampararam os mais frágeis, vão ficar desamparados, totalmente desamparados, muito mais desamparados até. Vocês vão ficar tão desamparados que os aliados políticos que vocês estão tramando aí com outras nações, não vai haver possibilidade de ajuda, não vai ter quem ajude vocês. O castigo virá. E o castigo será completamente aplicado, e não haverá modo de alguém socorrer você, seja lá quem for. Não haverá poder no mundo capaz de frear essa punição que vem. E é interessante que também a provisão material não seria completamente inútil. Ele diz: onde deixarão todas as suas riqueza? Será que vocês vão conseguir esconder as riquezas de vocês? Será que vocês vão conseguir preservar as coisas que vocês têm? Historicamente, sabemos que isso não foi possível. Por isso que a pergunta já está sendo feita aqui. Deus já está dizendo: não vai ter como. Vocês não vão ter como usar, guardar, preservar essas riquezas, simplesmente pelo fato de que os inimigos virão e tomarão essas coisas de vocês. O inimigo não vem dizer assim: ah, nós vamos ocupar aqui, mas vocês podem continuar com as coisas de vocês, não queremos nada. Não. Pelo contrário, eles foram para devastar, devastaram até o templo, devastaram Jerusalém, e foi uma rapina geral. Foi uma invasão avassaladora, como a gente já viu, e vai continuar vendo ainda nas escrituras. O fato é que a riqueza acumulada, algumas vezes até por gerações e frequentemente por meios ilícitos, tirando das pessoas, ou direta ou indiretamente, né, tirando das pessoas, tirando daqueles que tinham direito. O fato é que acabaria tudo em mãos alheias. Olha que coisa. Veja como Deus advertiu, veja como Deus está dizendo: vocês estão fazendo as coisas erradas e vocês vão perceber, porque eu estou avisando, vocês vão perceber que essas coisas vão contribuir para a ruína de vocês. E Deus disse que não haveria nenhuma alternativa, não haveria acordo, não haveria misericórdia por parte dos opressores, não haveria qualquer meio de escape. O versículo 4 diz: nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Só tinha duas possibilidades: ser capturado ou morrer. Ah, eu não quero, não quero ser capturado, não quero, eu vou resistir. Não vai adiantar. Podem fazer aí um grupo de combate, podem tentar se defender, podem se esconder. Não vão escapar. Só haveria duas alternativas: a captura ou a morte. E tudo isso para que ficasse bem claro o desagrado de Deus com toda aquela situação. Portanto, esse não é um assunto secundário, não é um assunto que Deus está tratando como algo sem importância, é um assunto que Deus deu extrema importância. Israel, como a gente percebe aqui, passou por todas essas lições duras que nunca foram assimiladas, e lá no futuro, lá na frente, no fim da tribulação, antes da volta de Jesus, o fato é que eles voltarão a sofrer, porque o Israel que ficar aqui continuará se corrompendo, continuará se aliando de forma errada, e finalmente vai se submeter àquele que é o avesso do verdadeiro Messias, ou seja, o Anticristo. Mas tudo isso a gente ainda tem muito o que dizer. O fato é que no mundo em que nós vivemos, vamos falar novamente aqui do mundo ocidental, a injustiça ela ca acaba causando tantos transtornos por causa de leis injustas, por conta de aplicação injusta, decisões injustas que nós vemos todos os dias sendo tomadas por aqueles que deveriam zelar pelo menos pela lei que existe. O fato é que nem a lei que já não é perfeita, mas a própria lei que existe ainda é mal aplicada. E isso acaba trazendo mais problemas, acaba trazendo revolta, acaba deixando pessoas que deveriam ser punidas estão em liberdade. E algumas vezes pessoas inocentes acabam pagando por estarem em desacordo com ou desalinhadas com aquele sistema político vigente. Então, isso tudo é o que a gente vê, e o sistema ele vai se retroalimentando, a injustiça vai gerando mais injustiça e o mundo vai caminhando dessa forma. Mas esse mundo e essa injustiça também será julgado. Israel será julgado de uma forma particular por Deus. Existe um acerto de contas com Israel. Existiu esse grande acerto, foi um acerto grande. Os cativeiros foi um acerto de contas. O texto aqui ele dá essa ideia de um acerto de contas, mas haverá um acerto de contas muito maior no futuro. Agora, as nações também prestarão contas. Deus julgará este mundo, as nações, os seus sistemas, os sistemas políticos, tudo que o homem tem instituído, os sistemas, as leis, a cultura do mundo, tudo isso será julgado. E mais uma vez, temos que olhar para o padrão de Jesus. O padrão de Jesus para aquele que é justificado, para aquele que já sabe que não foi a sua justiça que o uniu a Deus, ele também sabe que ele não pode mais viver baseado nessa justiça própria. Ele tem essa visão de si mesmo, essa visão do mundo, das outras pessoas. E por conta disso também evita estar alinhado às injustiças dos homens. Eu penso que esse texto ele nos ajuda a entender algumas coisas, ou reforçar algumas coisas que nós vemos em outras partes da Escritura. Ele nos ensina, nos adverte a vigiar nossa própria conduta. Nós devemos pessoalmente ser justos, devemos procurar ser justos. Nossa justiça própria não, acabei de falar isso, ela não é grande coisa, mas agora com os padrões de Deus e essa justiça que foi colocada na nossa vida, foi aplicada a nós, podemos ter um senso muito mais apurado e temos referências na Escritura, daquilo que é a verdadeira justiça. E devemos nos esforçar para colocá-la em prática, não sermos injustos, sermos pessoas amorosas que, por amar a Deus acima de tudo e de todos, procuramos exercer o amor às pessoas e assim não infringir a lei de Deus naquilo que é essencial. Isso já vai representar um enorme progresso se nós andarmos por esse caminho. Claro que nós não devemos nos associar a pessoas ou instituições que claramente praticam injustiças. Devemos ter muito cuidado com isso. Devemos ter cuidado com as misturas, as falácias, os enredos, as narrativas, como se diz hoje em dia, tem muita narrativa, muita gente que, para ganhar voto, por exemplo, acaba arregimentando aí pessoas e pessoas se tornam apoiadoras de corruptos e coisas desse tipo. Então temos que tomar muito cuidado, olhar para a nossa conduta a cada dia. Existem as pequenas corrupções do dia a dia, as pequenas injustiças, mas que diante de Deus elas são ofensivas e não podemos nos alinhar com essas coisas ou com essas pessoas. Não podemos nos associar. E creio que, claro, devemos anunciar a justificação pela fé em Jesus como o único meio de não ter que responder pela própria injustiça. As pessoas, de um modo geral, elas devem entender que a sua justiça não serve para agradar a Deus e que a única saída, a única solução é a solução que Deus deu, o seu filho entregue na cruz para justificar, para trazer a salvação, a redenção, a vida eterna. Aquele que resolveu a questão da culpa e a questão dos pecados. Então, que nós sejamos esses proclamadores, mas proclamadores que vivem de acordo com essa verdade. Que Deus nos ajude nisso, nos ajude a entendermos e a aplicarmos da melhor forma essas verdades na nossa vida. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.